Discoteca Espíritos Clube, em Oliveira do Hospital, é o local escolhido pela Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços para realizar a sessão comemorativa dos 2 anos de atividade. Naquele cenário, pretende a UCC alertar para a problemática dos comportamentos aditivos e para a importância da sexualidade responsável. A contar com responsáveis locais e regionais da área da saúde, a iniciativa acontece ao longo de todo o dia, versando sobre o tema cuidados de proximidade, relações perigosas, contando com a participação de vários especialistas. Vai ser assim no próximo dia 8 de abril e ao início da noite, pelas 21 horas, uma unidade móvel do programa Cuida-te vai estar estacionada à porta da discoteca com o objetivo de alertar os jovens para a adoção de comportamentos responsáveis. Acontece assim pela percepção tida pela equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade, Pinheiro dos Abraços, pela intervenção na escola, da existência de problemáticas com os consumos aditivos e com a sexualidade responsável. Alexandra Garcia, coordenadora do projeto, vê nesta sessão uma forma de alertar e prevenir os comportamentos de risco, nomeadamente os consumos aditivos, porque eles existem. E ao longo destes 2 anos de atividade, temos-nos apercebido que nas escolas existem problemáticas, na escola e no concelho, que eu penso que em termos do programa de saúde escolar já estamos a abranger, em termos dos consumos aditivos, a sexualidade responsável, e eu acho que isso era uma forma, este ano, neste segundo aniversário, de alertarmos não só os participantes que irão estar, mas também a comunidade em geral, para uma problemática que são os consumos aditivos nos jovens. Estes consumos muitas vezes acontecem nesta fase inicial da adolescência. A adolescência pode ir dos 10 aos 19 anos. Nós sabemos, e está comprovado cientificamente, que é na infância e na adolescência que nós conseguimos incutir algumas estratégias, algumas competências para prevenirmos comportamentos de risco. A partir daí já só vamos minimizar os danos de algumas doenças. E o que é que nós nos apercebemos? Os consumos aditivos existem, não é? Temos relatos de jovens acerca desses consumos. A escolha de uma discoteca como cenário de sessão tem em vista uma maior aproximação aos jovens, o público visado nesta sessão, e assim sensibilizar a comunidade e o concelho acerca desta problemática. Era levar também esta ideia de que estas instituições existem, ainda bem que existem, para benefício até da economia. Como já se diz, eu fui muito feliz lá enquanto adolescente, e eu acho que todos os adolescentes podem ser muito felizes lá e noutros espaços de diversão noturna do concelho. E realmente esta escolha foi nesse sentido. Nós sabemos que aqui, não só no concelho, mas nesta região centro, existe um consumo já estudado em termos da cannabis. E qual é a nossa preocupação? Nós sabemos que está comprovado também que consumo de cannabis hoje pode conduzir ao aparecimento da esquizofrenia, que é uma doença mental grave, e que nós hoje já temos doentes mentais graves associados realmente a esses consumos. E realmente foi por aí a escolha do local e mesmo das pessoas que nós convidámos para estar presentes, para tentarmos também sensibilizar toda a comunidade e o concelho, não é? Porque é um evento que está aberto a toda a comunidade, acerca realmente desta problemática e de que forma todos nós também podemos contribuir para a prevenção da mesma. A Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços é uma realidade recente em Oliveira do Hospital, composta por uma equipa multidisciplinar, composta então por enfermeiros, assistente social, psicóloga e assistentes operacional e administrativo. Esta unidade presta apoio à comunidade em diferentes faixas etárias. Para além da intervenção na área escolar, a UCC presta também apoio a grupos vulneráveis e cuidados continuados integrados. No âmbito desta última resposta, o CC prestou apoio em 2015 a 27 utentes. Esta unidade especificamente dá apoio e presta cuidados a grupos vulneráveis, essencialmente no âmbito do programa de saúde escolar, programa de saúde oral, ou seja, nós temos que dar resposta sempre aos programas nacionais que nós temos, aos programas regionais e aos programas do nosso agrupamento, centros de saúde, que é o Pinhal Interior Norte, e depois temos algumas valências, nomeadamente grupos de risco. Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, o SNIPI, que é a Intervenção Precoce, todas estas áreas estão dentro desta carteira de serviços que nós temos que cumprir. Temos também, para além disso, uma equipa de cuidados continuados integrados, que é uma equipa que presta cuidados domiciliários, que está dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Ou seja, desde o nascimento até à fase adulta, idosos e aquela fase, muitas vezes, até de términos de vida, que nós acabamos por prestar cuidados a esta população. Portanto, vocês vão às casas, sim, das pessoas, sim, desde que solicitados, é exatamente. Assim? Esta SCCI, por exemplo, tem 20 vagas. As 20 vagas não é de internamento, é em casa. Prestamos cuidados no domicílio. O objetivo realmente não é só apenas a prestação de cuidados diretos, ou seja, de âmbito curativo, mas é muito trabalhar a questão preventiva. Só para vocês terem uma ideia, no ano 2015, uma vez que nós já apresentámos o relatório de atividades, poderemos divulgar esses dados, como é óbvio. Nós acompanhámos 27 utentes, claro que uns vão tendo alta, uns vão sendo transferidos para unidades de internamento, quando a gente considera, e outros tivemos um óbito no ano 2015. Realizámos 817 visitas domiciliárias de enfermagem, fizemos um cálculo em termos de estimativa de quilómetros, fizemos na ordem dos 10 mil quilómetros, só para acompanharmos estes 27 utentes durante o ano 2015. Pela intervenção direta no domicílio, ou se ultrapassa o apoio na prestação dos cuidados de saúde, para muitos utentes, os elementos desta unidade são mesmo a única companhia. Há utentes que nós acompanhamos nesta SCCI há mais de um ano e que acabamos por não lhes dar alta porque realmente estão sozinhos, e aquele dia que nós lavamos, alguns já só lavamos uma vez ou duas vezes por semana, mas acaba por ser aquelas caras que eles têm de referência. Sempre que há alguma coisa, ou o utente ou o familiar telefona, liga, seja depois das 20, seja ao fim de semana, e eu penso que às vezes o facto de a gente ter um telefone e alguém atender do outro lado acaba por minimizar um bocadinho algum sofrimento que muitos deles também acabam por ter. A Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, que assinala na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, 2 anos de atividade, com um programa peculiar. Todo este programa, ao longo de todo o dia de sexta-feira, vai acontecer no cenário da Discoteca Spirits Club em Oliveira do Hospital.